via em de Alfa, bom? Espera chame torre 18.6. De Alfa, contato 18.6, via de Alfa. CZA. Só 3190, vento 160 graus no 4 nós, pista livre, autorizado o pouso. Autorizado o pouso, pistão no 0, tá? 3190. 60, bom voo. 2230, obrigado, boa tarde. Webjet 5729, decola 13, controle 119, decimal 8. Seja 98. Terrão meu pra Batango. Controle, Webjet 5729, decolou, perfil da El. 5729, contato radar decolagem, sobe ao 340, da El Lida, Ponte Bridge. Da El Lida, Ponte Bridge, subindo 340. Autorizado, da El, da presente? Cruzar 2000, Lida. Cruzando 2000, Lida. No corredor forte, curva esquerda, pista 17. Acionando o código 0151 e o controle 198 Índia, November Alpha. Zero, boa, sem identificação, desce a nível de voo 090, chegada bom. 090 na bom, no meio, 01. Voo no meio, no 2, descida ao 050. 50, 02. 4260 do azul, passa 4000 para 3000. 104260, 2000 pés, livre LS, reposta estabilizada. 2000, livre LS, reposta estabilizada. Índia Bravo, gente, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, 186, monitor, Juliette Alfa, monitor. O 6720 reduz para 2009. 120, 6720. Vou no 612, 2009. Reduzir, no 602. Letra. Antigo é letra. Nada. 0, 210, limite localizador. 210, limite ao lote, o 670. O meu papo tango na rua de Paripe, confirma? A sua, motor de Paripe, tudo certo, eu vou ter uma patanga. Positivo, temos vamos lutando no tráfego, um Boeing 737-300, descendo para 3000 pés, irá cruzar a aeronave por cima. Aqui é o tráfego, vou ter uma patanga. O 6720, descida 3000 pés. Alô 755, boa, pausa rolagem do Airbus, até ali, mantém pista no zero. Tô no 612, 1190 nós. É do centro, 1910. Trip 5219. Prossiga. Centro 1288, secundário 260. 1288, 260. Salvador, tá 3567, formação Serra para a Copa Brasília. Confirme? Tá 3567 para a Copa Brasília. Minutinho, tá. É, tá bom. Tá 3190, tá visual com o Lear à sua esquerda? Ah, primeiro bom, visual. Se passagem ao mesmo, ele vai ingressar via Juliette aí na sua frente. E após já pode ingressar via Juliette com sua meia dúzia. Juliette, após a passagem do Lear. Tá 3567 da TAM, copia? Afirma. Tá autorizado Brasília 380, via 317, bolha ofício a subida. Curva à direita após a decolagem. 55 no 3 é o código, 198 é o controle. 380, Brasília, decola da 10, tá na guarda ofício, 7, acionado 55 no 3. Tá bom, decola 119. 3567, só confirmando a subida, gole, transição ou fita. Gente, gole ou fita, está 3567. Correto, chão pra puxa acionar. Parado, 3567. Grato pela informação. Gol no 755, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 60 graus, 1-2 nós. Delta India Bravo, mantém a posição. Estou para o localizador descendo a 2.000 pés, 2.000 pés, o Web 6720. Localizador 2.000, 6720. 3145, pode voar, Abel. O gol no 1-2 descendo para 3.000 pés. 3.092. Confirme a segunda aeronave para o controle. TAM 3145, solicita voar da EL. Voa Leda, TAM 3145. Leda, obrigado. Azul 4260, pista livre autorizado, pouso, vento no 60 graus, 1-2 nós. Autorizado, pouso 4260, abaixar a tua rota. Entendeu? 1-2, mantendo 1-9-0 nós. Relativo, ele está 1-9-3. Positivo, 1-8-0, 1-8-0 no 1-2. Reduzindo um pouquinho mais. 1-8-0 nós, 1-6-1-2, vetor para o localizador, direita 0-8-0. 0-8-0, curva, 1-6-1-2. Localizador 6-7-2-0. 76720, tu 8186. 86. Torre UF 6720, estabilizar o localizador, zona 0. Boa. Boa, reporte ao final de 3 milhas cabeceira, número 1 para pouso, número 2, melhor dizendo, para pouso, tráfego precede Embraer 195 da Azul, está aproximadamente agora 1 milha e meia, vento no 60 graus, no 4 nós, 6720, confirmado. 6720, sente. Delta India Bravo, decola 5, autorizado, confirma. Aqui, após a passagem do tráfego Embraer 195 da Azul na costa final, ali mantém preparando-se. 251-3-3-5-5-7-2-9. 7-1-7-5-5, está cruzando 3.000. 7-1-7-5-5, contato da decolagem 360 da Euleda Bridge. A Euleda Bridge, 7. A 1-2, descendo 2.000 pés, livre LS, reforço estabilizado. Tabela 2. Gol no 601, descendo a 4.000 pés. 4.000 pés, QNH 1-0, 1-2, 1-601. 4-1-0-1-2-1-0-1. Controle Romeu, está passando, encontra-se na região de Paris. Reparação da rotatória. Positivo, reporta a rotatória, Romeu, para passando. Reparar a rotatória, Romeu, para passando. Pode cobrir, Recife. Delta India Bravo, vento 1-60 graus, 1-2 nós, pista livre, autorizada a decolar. Delta India Bravo. Boa tarde, Azul 4260, estou pensando na Fox Trot. 4260, boa tarde, está autorizado, Alfa India, portão 1. Alfa India, portão 1. Azul 6720. Sim, tráfego avistado, pista livre autorizado, pouso, vento no 60 graus, 1-2 nós, ajuste no 0-2. No momento não está chovendo não, mas soube uma chuva leve agora há pouco, a pista está parcialmente molhada. Ciente. Papá Romeu, Delta India Bravo, decola 2-2, controle 1-9-8, bom voo. 9-8, obrigado, boa. Boa. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Delta India Bravo, decolou na Pucca, está cruzando 1.300. Dente, Delta India Bravo, contato da decolagem, sobe o 370, Pucca, Jamaracaju. Cuca Caju 370, Delta India Bravo. Número 12. Prossiga. O número 12, confirme estabilizado. Agora interceptando o glide. Positivo, TOI 118.6, bom ponto. Boa. Gol número 2, uma milha para Cipra, está estabilizado. Gol número 2, número 1 para Pouso, informarei pista livre, vento no 50 graus, 129, ajuste no 0 no 2. Sente, comi 2, aguardando. De decolagem. 551 no código, 198 é o controle. 7370, Felipe, Sul, Caracaju, 358, fazer decolagem pela esquerda, transporte 35. E o controle 7206, fazer 4206. 150 com 12 ajustes, 1012. No momento não chove no aeródromo, porém a pista um pouco úmida que choveu agora há pouco, uma chuva leve no aeródromo. Sente, Romeu 2, livre pouso na 1-0. Torre, Salvador, Romeu Patango, na proa rotatória, visual com campo para pouso. Romeu Patango, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 1-7, vento 1-5-0 graus, 1-4-9, 1012 é o ajuste, Romeu Patango. Reportará 3 milhas fora na 1-7, o Romeu Patango. No 755, restrito 320, 320. 320, 55. Mike, Eco Delta retornando para Salvador. Altitude, PLB 1-2, altitude. Aí. Mike, Eco Delta. Outra vez, Pituaçu. Autorizado, chama para iniciar. Restrito no 320, chama o centro Recife 125, décima 1, no secundário 3325. 601, está autorizado 2000 pés. 2000 pés, nível LS, reponte estabilizado. 2000, PNS, 609. 19, número 2. De novembro, Rafa, aguarde para ingresso, mantém a posição. Paulo, gol número 2, livrou, boa tarde. Menos 2, chamou a solo? Também sim, senhora, livrei na sua escuta. Autorizado Alfa Juliette, botão 5. Alfa Juliette para o 5, número 2. 0, Delta India Bravo, autoriza Aracaju. Delta India Bravo, chama o centro, 12545, secundário 2685 e solicita. 2545, 2085, obrigado, um bom dia. Bom voo. Sentimai, quer que o Delta reporta através de Pituaçu. Na curta final, ingresso na cabeceira e reporta alinhado pronto para decolagem. Romeu, Papatango do Sol aos 2-9, autorizado backtrack, reporte pista livre, atento ao Índia 9 Mirofa, ingressando na cabeceira. Boa tarde, gol 601, vai estabilizar o negócio bastante secado. Boa tarde, completo de aproximação. Guardando informação de eixo da pista no zero vibra, número 1 para pouso, vento 150 graus, 149, ajuste 10 no 2. 601. Acho que ele é o meu, Romeu Papatão, estação ali em frequência. Que o Delta Torre 118,6. Novembro, autorizada a decolagem, pista 17, vento 150 graus, 129. Dia Novembro. Os mezanão, complete aproximação e forma eixo da pista 10 linha. Temos um tráfego agora ficando forte, decolando 17. Mezanão. Sábado 35415. Ciente que a aeronave está aproximando de sua ponta de espera após a passagem do tráfego 737 da Gol na final, ali mantém pista 10. Até ponto de espera após o tráfego ali em Machado. Com 415. Afirma. Mike Eco Delta, dá presente, está autorizado a prosseguir direto para o final da pista 7, vento no 60 graus, 129, ajuste no 02. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, copiou? Já está livre, estou atrasado o pouso. Vento é de 160 graus, 129 e o ajuste no 012, não chove na aeronave. 109. De 9 número alfa, decola 33, controle 19 decimal, corrigindo. Curva à esquerda, ingresse na perna contra o vento, aguardando instruções para prosseguir o cruzamento do campo. decolagem foi aos 3-3, mantém a perna contra o vento, aguardando para o cruzamento. Papa Romeu Índia, November Alfa, agora está autorizado o cruzamento do eixo da pista 1-0, ok? Autorizado o cruzamento, reposta livrando mesmo, curva à esquerda, o Índia November Alfa. Avistado, reporte na cabeceira estabilizado para prosseguir o táxi, o Mike Eco Delta. Ouro 601, seu solo, posto 34, 121, decimal mal, Belebrado. 219, Belebrado, gol no 601, obrigado. Ok, Futuro Índia, November Alpha, cruzando. Gente, Índia, November Alpha, proa do corredor forte e contato com controle, 19, decimal 8, Índia, November Alpha. Setor Aguarde. Tá, aguardando, você escuta o gol no 8256. Solo Salvador, boa tarde, é o gol no 601 no livro. 601, prossiga via Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 601. 4 no 5. Atualizado da classe, 415. Sentinela November Alpha, 1500 pés no corredor, 1000 pés no corredor forte. 1000 pés, corredor forte. Sente, voa até Prado Forte, depois retorna, confirma. Confirma. Sente, 1000 pés, o Índia November Alpha. 06. Aguarda, 2146. Mike Eco Delta avistado na cabeceira, considera que seu solo aos 3.000, autorizado para seguir o táxi ou estacionar em frequência. Trip 54 no 5, decola aos 3.000, controle 119, decimal 8. O Azul 4206 vai seguir o aeroporto da Tan até o ponto de espera. Lá vamos chamar a torre 286. 02, ponto de espera 186, Azul 4206. Dá presente. Afirmativo, 119.8. Dá volta. Até mais. 601, ingresso Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 601. Torre Salvador, tá 3567, ponte espera no 0, pronto. Tá 3567 ali, mantém pistão 0. Ali mantendo 0, 3567. Controle Salvador, trip 5495. Tem contato para a decolagem, subindo nível 160, saída da EL, Leda e Leão. Ativo da EL, Leda e Leão, o trip 5415. 3567, autorizado a decolagem pista 10, vento 150 graus, 10 nós, 3567. Além de acordar 3567. Ponto de espera, o azul 4206. No gate 2 já está autorizado, é posto para o táxi. Obrigado. Mantém pista no zero. Mantém, azul 420. Paulo Salvador, azul 4261, azul 4261, um minutinho para a cópia, Campinas 360. Vira para 360, Campinas. Faz a previsão, Dael. Dael Leda Bridge. Controle 119.8, meu bom. 98, bom dia. Bom. Azul 4261 para cópia. Para cópia, 4261. Autorizado Campinas, nível 360. Decola pista 10, curva à direita. Saída Dael, após Dael, Leda, Bridge, Apesumo 16. Controle 119.8, código transponder 5527. 3567 na série. 3567, contato rodada de decolagem. Sobe o nível 380, saída Goleval. 380, qual é bom? Azul 4. Correto nesta operação de metáxi. Vai chamar. Solo Gol 077 para autorização de tráfego do Galeão. Deu 360. Retira a tela. 6720, chama a torre. Sol. Gol 1077. Deixa um minutinho, cópia. Ok. Saída por gentileza, seria da El? Da El. Yeah. 6720 da web, autorização Galeão 340. 20 um minutinho, cópia. Guarda, Soneta, quando pudesse adiantar nossa subida, eu agradeço, obrigado. Da El, subida. Tá, azul 4206, decola 42, controle 19.8, vamos. 98. 360, via Peruíque 50, BDEV, Aper November 87, seguro, posto seguro, apesilão no meio, após conforme a rota do plano. Subida da El, Leda, BDEV, primeira curva direita após a decolagem, 5446, o código 198, é o controle. Autorizado, Galeão, nível 360, Aper Peruíque 50, BDEV, Aper November 87. Por seguro, upper do Luno meia, após conforme rota. Saída da El, Leda, BDF. Primeira curva direita, posição 0, 5446, transporte, 98, é o controle. Gol 1077. 1077, posicionamento correto, chama pra posicionar. Agora posicionar, 1077. Objeto 6720, copia. Pronto,